Menina, me convidaram, papai na flor no jardim. Menina, me convidaram, papai na flor do jardim. Mas eu já disse que eu não vou. Pra querer bem é assim, mas eu já disse que eu não vou. Pra querer bem é assim. Menina, me convidaram.